É correto, me pronto para o pushback e acionamento na posição 05, gol no 983. Afirmo, 05, 05, chama posicionamento 93. Já tinha com tango, autorizado e pato. Bravo Hotel, reporte um travês de Pitofo. Bravo Hotel, está no travês de Amaralina. Passou 3 milhas abaixado do cavalo, Charma Kindia. Charma Kindia tem livre pouso pistão no 7, vento 110 graus, 12 anos. Livre pouso no 7, Charma Kindia. Kindia com simpatia de gelo, após pouso. Pátio 5, Charma Kindia. Gente. Aqui com delta são autorizados para que estão, que pode para ingresso. Prova de chame a torre, na frequência 198.95. 198.95, Bravo Hotel, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Bravo, Bravo Hotel. Bravo, Bravo Hotel, bom dia, ajuste no 04, vento 110 graus, 119. Continua por cima, só repete para o Tapuã. Repassarei, né? Tapuã. Delta, mantém a posição do livre tráfego na curta final da 1-0, corrigindo a 1-7. Bravo Hotel, confirme intenções e parte de destino. Intenção de abastecimento, o próximo destino é Sierra Bravo, Mike Oscar, Maceió. Gente, Bravo Hotel, parte de destino, seria parte 3? Afirmo, parte 3, Bravo Hotel. Farol de Itapuá, Bravo Bravo Hotel. Continua aproximação. Direto para o pátio 3, o Bravo Bravo Hotel será coordenado. Aproximação direto para o pátio 3, Bravo Bravo Hotel. Aqui com o Delta, seria o DNA, mantém cabeceira no 7. Shelly Mike India no solo azul no 5. Uhum. Livre direito ou estacionar a frequência livre? Alô, Salvador, bom dia, gol 1397, cheque da Mike. O 1397, está autorizado São Paulo Congonhas, o nível 360, decola da 1-0 com curva à direita, impressora da El, Leda Bridge, intercepta para Zulu no meio até Bravo até Zulu e após conforme a rota do plano. Acene no transponder 5475 e o controle da PL em 1-0-8, o gol 1397. 397, autorizado 360 para São Paulo. Decola da 10, curva direita, Cel, Leda Bridge. Eu peso o 16 até BHZ, depois rota do ponto voo 5475-1208. Salvador, no 073, na 1, está pronto para o curso. Voo 1397 está correto, chame pronto para o pushback e acionamento na posição 04. Tá mandado, obrigado. Pode fazer o solo. Estou pro táxi, na posição 01. Alô, Juliette Eco Tango, desça para 2000 pés, o ajuste 1014, autorizado de LSXC, reporte estabilizado localizador. Seguinte, descendo para 2000 pés, 1014, vai reportar estabilizado, Juliette Eco Tango. Quando 207, a sua identificação na chegada bom, desça para 4000 pés. O ajuste 1014. Sente azul para 207. Podia coordenar o abastecimento da BR por grava na hotel? Confirmo, Bravo Bravo Hotel. Abastecimento da BR pro Bravo Bravo Hotel, por favor. Sim, será coordenado, Bravo Bravo Hotel. Já no solo? Ah, é mais 30 segundos. Sente, pode controlado. Como é que a Codelta tá fora do solo? Como é que a Codelta tá fora do solo? 18, controle 120.8. 14.208. Controle, papapá, Mike, a Codelta tá colada na 97 à direita agora, solicita direto Manati, ou no meu pé. Mike, a Codelta direto Manati, ou no meu pé, reporte 20 milhas fora. Direto Manati, ou no meu, apontará 20 milhas fora, papapá, Mike, a Codelta. Andava até no solo controlado. Solo 37, seu senhor, corrigindo o solo 19, frequência nível, bravo, bravo, tá? Solo 19, se puder coordenar o abastecimento para a BR, para agilizar, por gentileza. Gente, já foi coordenado, já estou aguardando o senhor na posição 10. Tentando voltar na 10, obrigado. Bom dia, 3296, estamos cientes da informação, Mike, descendo ao 150, passando agora 1920. 3296, essa dedicação na chegada à Mari, desça para o 050. 050, 3296, pode voar da presente Itaque, senhorita, para manter a reta. Bom dia aqui, o Bravo Hotel vai mudar de posição, tá, vai taxiar a seta zero a nada até a posição, falou. Ok, gente. Meia, desça para o 050. 050, obrigado. 149, 2h40, Aracaju. Está autorizado até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera Torre, em 118.95, ajuste na 04, bom voo. Índia Alfa, com voado 295, graças a acabar. Bom dia, Torre Salvador, Papa Romeu, Juliette Octano. Torre Salvador, Papa Romeu, Juliette Octano. Papa Romeu, Juliette Octano, bom dia, continua a aproximação, ajuste no 014, vento 100 graus, 129. Só pode iniciar, não deixar travado, Juliette Octano. Ciente, vai reportar no 014, Juliette Octano. Salvador, agora no 073, ponto espera no 0 pronto. Boa, no 073, bom dia, até ponto espera no 0. Mantém, 073. Juliette Octango tem um marcador externo, baixar de travada. Juliette Octango tem livre pouso, pistão no 0, vento 1, 10 graus, 129. Ciente, livre pouso no 0, Juliette Octango. Juliette Octango, confirma o pátio de destino? Aerostar. Gente. Bravo, bravo, até o novamente com o solo para falar. Bravo, bravo, até o solo 23, frequência livre. Boa. Obrigado, bom dia. Grupo 4207, distância para 2000 pés, Vajujão 014, autorizado ILSX sem reporte localizador. 2000 pés, 014, reporte localizador. Bravo, Michael, a sua identificação. Zero, fecha 3, ali, mantém cabeceiro no 0. Ali, mantém no 0, vou no 0. Mari, para a chegada Mari, mantém no 050. Data frequência livre para coordenação até o retorno. 121-9. Oceané 6140. Para Maceió, só um minuto cópia. Livro Juliette Eco Tango, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Linha 140, tá pronto, cópia? Mate. Autorizado Maceió, nível 250, via Upper Whiskey 58, da cola da 1-0 com curva esquerda, no perfil da Puca, transição Caju. A CNN transponder 5501 e o controle é 120 decimal 8. Maceió 250, Upper Whiskey 58, decolando da 10, a primeira à esquerda, Puca, Caju, 5501, Salvador 208. Tá correto, chame pronto para o pushback e acionamento, acionamento 6140. Muito obrigado. Confere só um minuto para a Copa de Novembro Alfa. Estabilizado ILS 14207. 14207, complete aproximação final, torre, ONU noite, decimal 95. 295. Torre Salvador, Boas 14207, aproximação final, 3 milhas para o estado. 4207, bom dia, continua a aproximação, repete iniciando machado travado, ajuste no 014. Portará. 1073, decolado 27, controle 120, decimal 8. 208, igual a 073. Até ok, só um minuto pra copiar. Desça para 2 mil pés, o ajuste é 1-0 no passo, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2 mil pés, 1-0 no 4, autorizado X-Ray, reportará no lado. Gol no 260, desça para o 050. 050, 260. Falou em Salvador, gol no 073. Gol no 073, contato radar, sou para o 340 na saída da Euleda. Eu sou 0 da Euleda, agora 073. 0 decimal 8. É, tu, PLP 02. Saneamento táxi, decolagem, torre 1-1-8, decimal 95, Índia November Alpha. 060? Gol 260, doutor Sato vai estar na presente. Obrigado. Final de 4 milhas. O trip 55, fase 5, pushback acionado. Vento 4207, check train, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Baixar travado, livre pouso 4207. 1309 de motor. November Alpha, livre sinal, repete para táxi. Está autorizado o cruzamento da 1-7, acionar a frequência livre. Gente, bravo, mais forte, eu devia estar autorizado após Vivo e Mari. Verão futurizado, táxi da Oscar, pode para ingresso. Já te acostando na escuta? Como recebe a torre para cheque de equipamento? Muito obrigada. Do 4207 no solo 31, livre direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, boa. Paulo Salvador, azul 4207, livrou na Foxtrot. Azul 4207, procede via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 4207. Confirma, por gentileza, como recebe o solo? 5x5. Muito obrigada. Trio TAM 3896. 3896, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, grato, uma boa. Boa, bom pouso. Gono 260, desça para 2000, ajuste 1014, autorizado ILSXC e reporte localizador. Está livre da gestão de altitude em TAP. 2000 com 1014, gol 260. Torre Salvador, bom dia, OTAN 3896. Uma milha do Indiacerra, baixada. TAM 3896, bom dia, check train, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 129. A baixada é travada, tem livre pouso, 110, TAM 3896. Alguém se desceu? Alguma 3907-04. Ah, sim, agora sim. Mantenha a posição e aguardo. Alguma 397. Tá na sua escuta, alguma 397. Salvador, o trip 5595 para o táxi 42 a bordo, 410 de autonomia, alterna Salvador. Confirma a autonomia? 4 horas e 10 minutos. Gente, trip 5595, autorizado até a saída do pátio 3. Me chame para ingressar no pátio principal, trip 5595. Chamará para ingresso no principal, 5595. Azul 4207, ingresso Juliette para o portão 01. Gente, Juliette para o portão 1, 4207. Bravo, Mike Golf, confirma a Prog, está mantendo? Vamos agora a Prog, Mike. TAM 3896, reporta pássaros na final. Gente, 3896. De novo, Emberal. Autorizado o ingresso, repete cabeceira no 7, a linha de pronto. 5, ajuste na 0, no 4, bom voo. De alfa, quanto espera a torre, 9-5-5-5-5-5. Bom, no 397, é o solo? Escuta, solo. Comunica com a sua equipe de solo que após a passagem do ATR da tripe à retaguarda, tá livre, reposta pro táxi. O ATR da tripe passa na retaguarda e o gol no 397-5-5-0-4. TAM 3198, desça para 3000 pés, o ajuste é 10114. Desça para 3000 pés, ajuste 10114, TAM 3198. Está lista a redução de velocidade? TAM 3198, livre da redução de velocidade e da altitude em etapa. TAM 3198. 3896, no solo 36, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita, 219, graça, uma boa. No numeral, foi livre de decolagem fixa 17, vento 120 graus, 129. Após decolagem, curva à esquerda, repete pena contra o vento da 10, índia no numeral. Solo Salvador, bom dia, TAM 3896, livre. Vivo, TAM 3896, taxis e alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, TAM 3196. Tem 0, vento 120 graus, 129. Linha de cola 559. November Alpha, decolador 37, curva à esquerda, agilizando o cruzamento na vertical da torre, quando possível. Curva na esquerda, November Alpha. Já 398, desça para 2000, autoridade LS, reporte localizado. Desça para 2000, autoridade LS, reportará no localizador da 3198. November Alpha. Confirma recebimento do responder, Índia November Alpha. Sua transmissão está baixa. Autorizado táxi para o portão 06. Afirmativo, livre táxi para o 06, tá? 3296, uma boa. Torre, por gentileza, confirme de novo o transponder do Índia November Alpha. Estamos fazendo um teste aqui que a gente teve problema uns dias atrás. Confirma o transponder do Índia November Alpha. Está 5x5, o Índia November Alpha. Tá ciente, grato, Índia November Alpha. Base? Sim, primeira direita, Índia, Alfa, ponto de espera 10, transferência, TAM 1397. Direita, esquerda na Alfa, ponto de espera 1895, muito obrigado, bom dia, Jorge. 118, decimal 95. 1895, obrigado. Gol 1983, portão 05, autorizado. Não, pushback e coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Cliente livre, pushback, acionamento, coordenação, chama táxi, gol 93. 208. 208, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, o trip 5595 na saída Coral. 5595, foi Coral subindo para o 140. Coral 140, o trip 5595. Vai travar de fábrica. Bom dia, Torre Salvador. Mantendo uma espera, vocês estão no zero, vou no 397. No 397, bom dia, mantém um pouco de espera. Mantém 397. 21. Condições de fazer simultâneo com o 37 da Gol, que já está realizando no 05? Afirmativo, vai iniciar agora, ou minha ou não passei. Autorizado então, chame pronto para o táxi. Prato. Utilizado localizador, TAM 3198. 3198, complete a aproximação final e chame torre 118, decimal 95. 3195, 3198, bom dia. Bom dia, Romulo. Mike Golf, desça para 2000 pés, ajuste.